Aero a bordo, 3:55, Lanterna Galeão para o Santos. Gol no 8-7, taxi via Pátio, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1018. Via Pátio, Índia Alfa, reporta pronto. 3399, posicionamento, portão 6. Autorizado, reporta táxi, são 3399. Para táxi, são 3399. Está no ponto de primeira, pronto, voo no 1 no 8, 8, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1 no 6, 0 graus, 8 nós. No 8-7, decolar 238, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 1-20-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 8-7, decola na pista. Gol no 8-7, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da EL, após lida direto bridge. 360 da EL, após lida direto bridge, no 8-7, obrigado. 3399, taxi via Pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1018. Pátio, Indy Alpha, ponto de espera, reportará pronto, ponto de espera 18, tá 3399 autorizado, linha de decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Nove, decolar 245, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Baiana. Controle Salvador Buenas, tá 3399. Tá 3399, bom dia, contato radar na decolagem. Subo para o nível 360 na saída da EL, após Lesa, direto Bride. 360 da EL, Lesa, após Bride, tá 3399. Gol 18-17, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Salvador, Zan 3399. Prossiga. Possibilidade de voar direto Brinde? Autorizado direto Leda. Leda 3390. Foi o Bravo Fatango, serviço, radar encerrado, passa na posição coral, mantém o nível 100. Chama agora o controle Ilhéus, 120.1. Igualmente, Bravo Fatango. Whisky Juliette Mike, prossiga. Mike, prossiga. Mike, solicito autorização de rebote. Pátio 3 para o gate 5 padrão. Mando gate no pátio 105. Afirmativo. Tá livre o reboque, reporta no término, Whisky Juliet Mike. Reporta lá no término. Então 3399, chama agora o centro Recife, 12, 5.1, alterna 133, decimal 10. Recife, 1335, obrigado, galera. dia, frequência livre, Whisky Juliette, Mike. Salvador, 3520, no 24 para posicionamento. São 3520, autorizado, reporta táxi.